Eu fui o culpado, pedi o meu amor, não te dei. Coração ocupado, chorou no telefone, me pedindo um abraço. Jogou uma praga e pegou me dizendo, vai passar o que eu passo. Olha só, eu que nunca chorei, tô chorando. Olha só, eu que nunca liguei, tô ligando. Coração ocupado, maldito, eu não acredito. Eu que nunca te amei, tô te amando. Olha só, eu que nunca chorei, tô chorando. Liguei, coração ocupado.